levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida a sorrir. O sol nascerá. Vive essa saudade. E de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Pois chorando eu vi a mocidade perdida. O sol nascerá. Vive essa saudade. Vem de ter outro alguém para.